Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si, perderá todas as batalhas. Chegando no bagulho, MMBO. Na vida e no rap, este é o som. Sua fúria grega do Poseidon. Assim te mostro o meu dó. Tipo assim, molequinho, tamo junto até o fim. Que se for do estopim, sua grande mudança no rap daqui. Sou o rap dependente, no POE. Vou seguindo na linha do trilho. No gueto vejo com seu brilho. A ganância está matando tudo. Vivemos em um mundo de absurdo. A ganância endurece o coração. Se instalando neste mundão, aqui existe os ricos e os pobres. Então me diga quem são os nobres. Então cresça pra viver. Mostre o que fazer. E não vá deixar a onda te levar. Melhor de vida, sempre queremos ter isso e aquilo. Ter grana e um carrão é o estilo de terno e gravata. É o perfil do ladrão que rouba a vida de milhões da nação. No Piauí, o povo como tapado, sem cultura, educação no estado. A ganância é que usa terno e gravata. Quando a chapa esquenta, te passo a batata. Feliz é quem desfruta da simplicidade, cultivando a igualdade e humildade. Hoje você vale o que tem, sem nada vagabundo. Você não é ninguém, nem vem que não tem, que meu rap vou além. Então cresça pra viver, mostre o que fazer. E não vá deixar a onda te levar. E aí? Pare de querer o que não merece ter. E aí? Urge pra valer a sua própria batalha. Vejo sedentos pelo poder e sem sucesso. A ganância está encravada no progresso. Nos matamos, odiamos sem consciência. Depois sorremos pra manter a aparência. Guerras, conflitos já existiam quando cheguei. Confesso que esse não é o mundo que sonhei. O motivo de quase tudo é o dinheiro. Mostra na TV, vem primeiro. Que existe o capitalismo. Seja bem-vindo ao realismo. A ganância está encravada na humanidade. Só Deus pra mostrar a nossa liberdade. Que Deus nos livre dos 7 pecados capitais. Nos achegos do mal, nosso vacilo são lentais. Então cresça pra viver. Mostre o que fazer. E não vá deixar a onda te levar. E aí? Pare de querer o que não merece ter. E aí? Luge pra valer a sua própria batalha. Se um comandante estiver atento aos meus conselhos e proceder de acordo com eles, a vitória será certa.